doce encanto traz a minha lembrança, Mercedita, minha flor e a mais bonita que uma vez tanto amei. A conheci no campo há muito tempo, numa tarde onde crescem os trigais, província de Santa Fé. E assim nasceu nosso querer, com ilusão, com muita fé. Mas eu não sei por que a flor foi murchando até morrer. E amando com um louco amor, assim cheguei a compreender o que é querer, o que é sofrer por ter lhe dado coração. E como o vento errante nas coxilhas vai soprando o eco vago do meu canto, vai lembrando aquele amor. Mas apesar do tempo já passado, és Mercedita a lembrança que palpita na minha triste canção. E assim nasceu nosso querer, com ilusão, com muita fé. Mas eu não sei por que a flor foi murchando até morrer. E amando-lhe com louco amor, assim cheguei